eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. Eu tenho swag, baby, por isso escuta later. Cê vai saber porque o meu estilo é tão amazing. A mulherada pira, os cara admira. Meu jeito te fascina, pra você sou um imã de perdição, quando cê me vê cê pira. Deseja que um dia eu esteja na sua vida. Mas calma, não é assim, também tenho o meu mundo. Ainda tá cedo pra alguém me mudar de assunto. Na noite eu faço história, minha e dos meus irmãos. As luzes da cidade apagam e começa a missão. Lanço perfume bom, na língua tá o dom. Desce Moët Chandon, ilumina o neon. Eu quero curtir o som, acorda que o Léo chegou. Quero as mais lindas, me oferecendo amor. Me chama que eu já vou, que hoje a noite é nossa. Cola comigo, eu tiro qualquer um da fossa. A medida certa que faz você delirar. Eu tenho estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. Os copos caem anunciando o bordão. 4 da manhã e negozinho chapadão. E vestido mais soltinho, as mina fala que sim. Os caras noitadas são feitas pra se lembrar. Que um dia cê vai contar pro filho se emocionar. E ele vai falar: maluco, meu pai é foda. E nego ainda diz que o que ele canta é moda. Deixa pra lá, deixa os caras pagar pra ver. Que quem manda no jogo, logo eles vão saber. Me amarra, machuca ele, sabe? Os caras têm mó medo, eles regulam pra saber qual deve ser o segredo. Eu tenho swag, meu segredo é o swag. Meu segredo é o swag, é o meu swag. Não adianta vir falar, se não for pra vir somar. Não faço média com quem não tem coragem de me encarar. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. Meu cordão tá brilhando, as mina tão passando. O pela apelando, as beat me secando. Salve pro mano Vando, primeiro play som da história. Calcinhas também no palco, exigência a partir de agora. As mina já me conhece, já sabe, já não me esquece. Já sabe que eu tiro estresse comigo, elas repetem. Ele tem swag, ele tem swag, ele tem swag, ele tem swag, ele tem swag. A medida certa que faz você delirar. Meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag, eu tenho swag. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag.